de 2019 e este é o episódio 21 da série 1 do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. Hoje comigo está de novo o Tiago. Estás cansadinho, não é? Nota-se logo na voz. Olá! E o David. Olá, olá! Hoje fiz ao contrário, normalmente faço primeiro o David e depois o Tiago. Onde é que nós estamos? Isso já não tenho estado a dizer há vários episódios, só agora é que reparaste. Hoje notou-se mais. Ora, sejam então bem-vindos a mais um episódio, um episódio pós-Fosdam. Estamos ainda todos a recuperar um bocadinho do esforço. Suspeito que o David um bocadinho mais, que ele foi para lá trabalhar, a gente só foi para a paródia. Pois. Ressaca da Fosdam. Então, David, como é que foi essa experiência de ser voluntário na Fosdam? Pá, antes de ter sido voluntário na Fosdam, nunca tinha sido voluntário em nada. Portanto, isto ou me pagam para trabalhar ou então não há cá circo. Por acaso mataste a minha pergunta, que a minha primeira pergunta era se já tinhas sido voluntário lá alguma vez. Não, foi a minha primeira vez. Foi a minha primeira vez, fiquei curiosíssimo para experimentar. Para as pessoas que não sabem, o Fosdam é, apesar de ser patrocinado por algumas grandes empresas... As maiores, basicamente. As maiores, sim. Tens a Red Hat, tens a Canonical, tens a Google... Está feito, pronto. A Microsoft também é muito patrocinada pelas pessoas que vão ao evento. Compram as t-shirts e compram o swag todo da Fosdam. Algumas contribuem externamente. Eu deste ano não fiz nada destas coisas. Costumo fazer sempre generosamente, mas este ano não calhou simplesmente. Eu paguei. Não voltaste lá depois? Não. As filas depois estavam tão grandes que eu fiquei um bocado desencorajado de fazer. Pois, o costume do Fosdam. Mas pronto, para as pessoas que não sabem, grande parte, para além desses patrocínios, grande parte do trabalho que acontece lá é feito por voluntários, cerca de 140 ou 150 voluntários durante o fim de semana estão lá a trabalhar. E eu estive a fazer, inscrevi-me numa das tasks, que era para fazer a montagem da rede. Aquilo é o caos. É o caos e é bastante engraçado porque aquilo basicamente são cabos de rede a passar na parede com fita cola. Portanto, aquilo são cabos completamente novos, passados, de um sítio, pronto, que é onde fica o switch e aqui é o sítio lá das telecomunicações onde também passa a fibra do switch para interligar os edifícios. E depois tem que se ligar das salas para o switch. Porque nas salas temos lá a boxinha que também é feita pela própria Fosdam e é mantida pela própria Fosdam, que faz a gravação do que está a sair do computador dos convidados ou dos speakers. Portanto, é um dispositivo de captura, portanto. Exato, de captura tanto do ecrã dos portáteis como das câmaras que lá estão. Mais som. Portanto, isto tudo... Sabes ter essas caixas que eles fazem logo aquela mistura para ficar o quadradinho em baixo ou isso é feito, é pós-produção? Eu tanto quanto sei, quando a gravação está a decorrer, há um web interface que dá para escolher, para fazer a seleção do que é que queres ver em tempo real. Portanto, e eu acho que é isso que depois vai ficar gravado e que depois é mandado para os encódigos, mas já lá vamos. E a parte toda da infraestrutura, eu estive lá a ajudar a montar, não cravei nenhum cabo, pessoal, porque havia um monte de malta a trabalhar este ano, portanto estava tudo excitado para fazer o crimping dos cabos, por assim dizer. Portanto, levaste a ferramenta para nada? Levei a ferramenta, usei só mesmo um alicate de corte, que foi a única coisa que deu jeito, mas... isso também é um bom sinal porque havia sempre material disponível para toda a gente. Muita fita cola, muita fita cola para segurar os cabos, para manter os cabos no sítio. Material de fixação de alta precisão. Exatamente, portanto. Exatamente. Eu fiz uma ou duas fotografias, não sei se as vou publicar ou não, mas eu tenho comigo algumas provas do exímio trabalho que foi feito. Isso é que eu gostava de ver, gostava de ver essas fotos. Porque há umas situações muito curiosas lá. Isso é um desafio? Sim, é um desafio. Está bem. Força, mete lá isso. Vou então publicá-las. Força, pronto. E depois eu digo-te se estive envolvido nessa parte ou não. Para além da passagem dos cabos, houve também montagem dos access points. Essa aí estive envolvido em parte disso, que tu me acabaste de mostrar. Deixa-me só mostrar aos nossos ouvintes. Yeah. Exato. Como podem ver, ouvintes, está um trabalho extraordinário. Provas fortíssimas provas que eu tenho no meu telefone. Exato, pronto. É daquele tipo de coisas que, como também é uma infraestrutura que é montada, é usada durante o fim de semana e é desmontada, acabam por acontecer esse tipo de situações em que as caixas ficam abertas, ficam os cabos lá pendurados e coisas do género. Porque depois também no último dia, quem for lá desmontar os cabos, pode ficar com os cabos para eles. Exato. Achei o processo de desmontagem uma delícia. Quando exatamente as pessoas dizem, pá, precisamos da vossa ajuda, puxem um cabo e levem-no para casa, porque nós já nos estão a ajudar bastante se o fizerem. Yeah. Portanto, achei delicioso. O processo é muito, muito bem organizado. Yeah. E pronto, como também é o espírito assim voluntário, mesmo no próprio dia, quando as talks estão a acontecer, normalmente pede-se às pessoas para olharem à volta, se apanharem, se virem lixo, para apanharem o lixo e porem no lixo. Isso ajudou bastante também a manter as coisas mais ou menos limpas, desse tipo de coisas. Pronto, a minha primeira parte de voluntariado foi lá na parte de rede. Claro que se encontra lá pessoal com muito conhecimento, ainda estive a trabalhar com pessoal aqui da Holanda também. Pessoal com... E ao contrário, pessoal sem conhecimento nenhum que só queria ir lá ajudar. Também aconteceu, também apareceu lá pessoal que pronto, não tinha assim muito para fazer e ajudaram-nos a passar os cabos, a puxar cabos e não sei o quê, que isso realmente não é preciso assim, nada técnico para se fazer, não é? Apareceu lá também pessoal novo, rapazes novos, para ajudarem, para ver o que é que estávamos a fazer e a fazerem perguntas e não sei o quê. Portanto, é sempre aquele espírito entre ajuda e de ensinar que se vê nestas conferências e pronto, que existe no mundo do open source e de free software. O espírito continua a ser o mesmo na parte de voluntariado. Isso foi a minha experiência a passar cabo. Depois, no domingo, estive no dev room dos containers, estive a ajudar... O Stefan Graber e o Christian Brauner portanto, a organizar a sala, a manter a sala limpa. Tivemos lá um problema com a sala porque estava bastante calor, mesmo muito quente, com a quantidade de pessoas que estavam lá dentro e estava tudo fechado. Pode ser um problema. Houve pessoas que se queixaram, eu falei com a organização, aquilo depois é tudo feito pelo IRC, estive a falar com eles mandaram alguém, depois parece que houve alguém da infraestrutura da ULB, a ULB é a Universidade Livre de Bruxelas, mas eles disseram, já tivemos a ver e não dá para fazer nada, pronto, está bem. Ficámos assim, lá abrimos as janelas e lá ficou tudo resolvido. De qualquer das maneiras, pronto, estive lá a ajudar, tive que fazer um bocado de porteiro de discoteca quase, a certas alturas, porque para quem não se... Encheu a sala, cerca de 3 ou 4 toques esteve bastante cheia, principalmente durante a parte da manhã. Sobre quê? Pá, tudo o que seja à volta de containers. Eu sei que uma delas era sobre segurança no Kubernetes. Havia lá bastante pessoal para entrar para essa talk e pronto, a gente tem que manter os mínimos de segurança e conforto das pessoas. A certa altura tem que começar a barrar as pessoas e tem que dizer que não. Algumas delas ainda estavam, mas está ali um lugar livre, pois, mas não vais agora entrar a meio da talk e fazer 20 pessoas levantarem-se para te sentar ali no meio. Yeah. Sorry, não vai dar. Se vais seguir isso, podes ver isso online ou podes ver... a stream, tarde, ou pode ver a stream em direto, que também dá para ver stream em direto. Mas, claro. A regra geral... O Stefano também falou, não foi? O Stefano também falou, fez a apresentação do que é que se passou no LXD no último ano. Foi uma talk não muito técnica, digamos assim, foi só mais a demonstrar o que é que tem sido feito e que estão vivos. E a falar, falar também do facto de que eles estão bastante orgulhosos do LXD ser usado no Crostini. O Crostini, que é a parte de, digamos assim, de virtualização ou que permite que aplicações de Linux corram no Chrome OS. E suspeito que. Suspeito, não sei se é uma suspeita só, se a gente viu isso há alguns e falou até disso. No Samsung, o DeX, acho que isso também estava com base da LXC, pelo menos. Acho que sim, acho que andam a trabalhar nisso. Acho que não é o DeX, mas é o Linux on... Como é que é? O... DeX on Linux? Linux on DeX? Linux on DeX... Ah, sim. Ou seja, há o DeX e depois há o Linux on DeX, que eu estava todo doido para experimentar e depois descobri que o meu telefone não é compatível com isso. Yeah. É isso. Yeah. Mas acho que andam a ser coisas trabalhadas nesse sentido, mas eu não posso falar disso neste momento. Pronto, e ele falou disso, e também por acaso houve outra apresentação que eu já estive a ver, que é eles apresentarem o Crostini no Chrome OS e lá referenciaram o LXD. Mas pronto, essa foi assim a minha experiência. Também estive lá a ajudar, os speakers, portanto, a manterem as talks dentro da hora. Tens sempre uns sinaizinhos que levantas, faltam 10 minutos, faltam 5 minutos, andas a correr com o microfone de lado para o outro para as pessoas fazerem perguntas. Tu foste roadie, tu foste porteiro, tu foste stage manager. Yeah. Continua. Passa cabos. Fui técnico passador de cabos também. Especializado, técnico especializado. Exatamente. Senior. Senior, exatamente, senior. O senior cabo passator. Cabo passator, fiz de bouncer também, porteiro de discoteca, mas fiz de serviço de apoio ao cliente, para receber as queixas das pessoas, que a sala estava muito quente. Foi divertido. Okay. O lado menos bom, ou o outro lado disto, é que eu basicamente não vi as talks. Porque estava sempre ocupado a ouvir qualquer coisa, ou fazer qualquer coisa, ou mandar alguém embora, ou coisas do género. Portanto, foi muito difícil. Ou espancar alguém. Portanto, para o ano tens de voluntariar para fazer apoio numa sala que não tenhas interesse, pelo menos não sentes falta. Ou então num dia e no outro dia acompanhas as talks que mais te interessarem. Ainda não sei como é que vou fazer. Tu voluntariaste para a sala que foste à Goloso. Voluntariaste para a sala que te atraía mais e tramaste porque não assististe a uma única apresentação. Exato. Olha, mas eu estou aqui a ver as chisquinhos. Diz-me. Eu estou-te a ouvir falar cheio de felicidade. Isto é conversa da treta, porque nós chegámos a ir ter contigo e nós vimos o brilho que tu tinhas nos olhos, apesar do cansaço. mas pessoas que nos estejam a ouvir agora e que estejam a ficar encantadas com aquilo que estás a dizer e já estando a fazer planos para o ano que vem. Qual é que é o processo para tu te voluntariares? Ou seja, como é que funciona a organização em termos de antes de tu lá chegares, não é? Como é que é o processo? Tens que manifestar um interesse? Como é que funciona a organização? Como é que eles dividem as pessoas pelas tarefas? Pronto, eu acho que a das primeiras coisas, se as pessoas estão interessadas, principalmente para o ano, de se voluntariarem, é seguirem o FOSDEM no Twitter. Porque o FOSDEM no Twitter é logo onde saem as primeiras notícias de quando é que o próximo FOSDEM vai acontecer. E eles lá também avisam quando é que a parte dos voluntários está aberta. Eles têm um website dedicado ao voluntariado, que é o volunteers.fosdem.org, e eles lá têm as tasks todas que são necessárias para ser feitas. Portanto, há umas tasks de infodesk, há as tasks de passar os cabos, que foi o que eu estive a fazer, há as tasks de fazer o heralding nas salas, que é basicamente tratar das portas, apresentar os speakers. Como aconteceu na Jensen, como vocês viram, na sala Jensen. Aquilo é tudo feito, aquilo são tudo voluntários que se inscreveram para estarem ali àquela hora a ajudarem na organização da sala. Também há tasks para vídeo, para as pessoas pelo menos estarem com um olho na câmara e ver se a câmara está livre, se não está ninguém à frente da câmara, se está a gravar, e estarem logo ali prontas por caso de algum problema acontecer, nem que seja a fazerem só de mãos remotas a falarem com a equipa de vídeo. No ano passado assisti a uma, e isto aconteceu porque até aconteceu na minha talk, eles tiveram que trocar a boxinha, porque a boxinha não estava a gravar o som como deve ser. E então eles a certa altura tiveram que trocar a box. Portanto, e eles tinham lá logo, uma box ali para substituir, ou tiveram que mandar vir aquilo? Vem lá do NOC, do edifício K, vem alguém a correr com aquilo debaixo do braço, ainda é um bocado longe. Ainda tem que trazer aquilo até às salas. E há várias salas, também podem fazer de cloakroom, portanto, para receber os casacos e as malas da malta. Há várias tasks que podem ser feitas. Também há o build-up na sexta-feira, que é pronto, pôr as setas todas, as indicações, os mapas, o que é preciso fazer, o que é que não é preciso fazer. E este ano, segundo reza a lenda, eles tiveram tudo preparado antes do tempo, tanto da parte de rede como da parte da montagem do evento em si, e mesmo da desmontagem. Fizeram tudo em tempos recordes que nunca tinham acontecido antes, e isto foi devido à massa de voluntários que se disponibilizou este ano para ajudar, o que mudou bastante. Ainda vi-me terem uma vassoura na mão do Carronte, mas ele não quis. Não pegou. Ele não quis. trabalhar na comunidade. Muita razão de queixo. Estávamos só, era com outra tarefa em mãos e tinha cerca de 12 pessoas à minha espera, portanto, e foi apenas isso que me levou a não aceitar o belíssimo convite que me foi feito, mesmo no final, até porque o trabalho estava praticamente feito, seria basicamente só dizer, ou seja, era ter muito pouco trabalho e depois vangloriar-me o resto da vida que tinha ajudado na... Não vale a pena. Se for para ajudar, que seja para ajudar como tu, que tiveste lá grande compromisso, ou seja, de praticamente 100% do tempo empenhado em fazer e em realizar uma daquelas inúmeras tarefas. Mas pronto, tudo bem. Não sei se há mais alguma coisa a dizer em relação a isto, em particular sobre o processo de voluntariado. Portanto, está toda a gente ansiosa pela data do ano que vem, já, não é? Portanto, chega fevereiro de 2020. E 20, que são os 20 anos da FOSDEM. Exatamente. Exato. Eu só quero aqui adicionar mais uma coisa para aqueles que se quiserem voluntariar. Podem passar à frente das pessoas. Na comida e nas filas, todas. Tudo o que seja filas, vocês passam à frente. Alta boss. Yeah. Boss. Pedem às pessoas, né? Claro, com toda a delicadeza que eu estou-me aqui a voluntariar, preciso de comer rapidamente para voltar para o meu trabalho e pronto, as pessoas deixam todas passar, o que foi bastante bom e bastante especial que isso acontecesse no domingo, porque estava só eu e o Stefano a certa altura e tivemos que reversar. Se não fosse assim, estavam mesmo lixados. Estávamos mesmo lixados, sim. Não é só uma regalia, é uma necessidade. Exato, porque o FOSDEM é conhecido pelas filas para tudo, basicamente. Devido ao número de pessoas. Então, e vocês que tiveram, pronto, da parte de fora, tiveram a absorver o FOSDEM, digamos assim, de outra maneira, como é que foi a vossa experiência? Nós vivemos isto de uma forma bastante diferente. Sim. E bastante diferente não só de ti, como diferente do que fiz, por exemplo, nos outros dois anos anteriores, porque fui para lá com missões específicas. Okay. E então nem sequer vi muitas talks, vi a talk de abertura, vi a primeira keynote e vi a última keynote e vi para aí 5 minutos da apresentação do Alan Pope. Foram as únicas que eu vi. Ok. Já que viste mais alguma? Eu tenho a ideia que vi mais uma do que tu, mas sim, o propósito deste ano não foi de todo as talks, por motivos muito semelhantes aos teus, mas já vou deixar de falar e depois falo sobre a minha parte também. Ah, pode ser interrompendo, então. Sim, claro, sempre pode ter sido interrompido. Ainda fiz agora uma... Só mesmo para te interromper, podes continuar. Ok. Entretanto, lembrei-me. Certo. Foi só para te interromper outra vez. Não, sim. Pois, nós estamos muito a molengões, os três. E nós estamos a gravar isto com um dia de atraso. Porque ontem estávamos de rastro. Estamos velhos, pá. Nenhum de nós vai para novo. E nós estamos velhos. E hoje estamos a gravar contrariados. Porque nós nem queríamos gravar isto hoje. Porque ainda estamos com os efeitos. Com os efeitos da FOSDEM. E para quem não acompanhou, porque é normal que não esteve lá, mas nós, desde o cansaço normal de que acontece, desde 8 mil pessoas com todos os germes que as pessoas trazem agarrados e que vão espalhando por ali, portanto, e certamente. Que espalhou bem. Já se fala. Exatamente. Pessoal do nosso amigo que ficou com na gripe da FOSDEM. Exatamente. Eu estou com a gripe da FOSDEM. Eu próprio estou. Até ao facto de nós no sábado termos estado debaixo de neve. E no domingo, debaixo de sol, sendo que o sol era aquele sol que engana, que depois com um bocadinho de vento fica um gelo que não se aguenta. Portanto, tudo isto veio trabalhar aqui junto do nosso sistema imunitário e nós, com o dever de missão, estamos aqui firmes e irtos a gravar isto, mas estamos, pá, portanto, desculpem-nos um bocadinho. Eu espero que o Alexandre faça aqui alguma edição também e que disfarce um pouco mais, mas como eu acredito que não haja milagres, não que o Alexandre não seja competente o suficiente, ele e os seus Standard Claw Studios, mas pronto, fica aqui já a ressalva para podermos ter desculpa para estar mais molengões até ao final. Ok, houve outra coisa que eu fiz que não era uma apresentação, mas uma sessão bof, basicamente é uma sessão em que uma pessoa ou um grupo de pessoas apresentam uma ideia inicial para discussão entre um grupo numa mesa redonda. Neste caso foi mais do que uma mesa redonda, foi quase que uma sala redonda, porque uma mesa redonda seria muito pequena para o que era. E pronto, era só para acrescentar esse detalhe que participei nesse tipo uma sessão desse tipo. Foste à Foz de me discutir? Fui à Foz de me discutir, discuti, sim, sobre senhor. O quê? E era sobre o quê? Esta foi sobre o Librem 5 da Purismo. O pessoal da Purismo tinha umas coisas para dizer, umas coisas para apresentar, e queria que a comunidade fizesse perguntas sobre a situação, para se informarem sobre como é que está a acontecer, para trazerem ideias novas, e foi muito interessante, foi uma sessão muito, muito interessante até. Não que eu tenha aprendido muito, mas o facto de não ter aprendido muito também é muito interessante. Aliás, até diria que não aprendi assim nada de muito relevante, excepto que parece que a Purismo está bastante atrasada no processo de industrialização, e isso cheira-me a mim que não haverá Librem 5 este ano. Eles continuam totalmente convencidíssimos, ou pelo menos passam essa mensagem de que haverá Librem 5 este ano, mas eu tenho sérias dúvidas sobre isso. Okay. Faz parte das regras, não é? Convencer os outros de que está tudo a correr bem, eu acho que é um bocado... Eu tenho a minha opinião sobre os crowdfundings e processos similares. Isto não é bem um crowdfunding, mas o processo não anda muito longe disso. O processo de financiar o Librem 5 foi crowdfunding, sem dúvida. Aliás, quem está a receber as boards agora são quem pagou no crowdfunding. Mais uhum. ninguém recebeu, nem Plasma Mobile, nem Ubiports, mais ninguém recebeu boards ainda. Uhum. Eles tiveram a explicar o processo de industrialização... E de facto aí estão muito atrasados, sem contar que ainda ninguém viu o puro OS nos dispositivos, né? Uhum. Nem nos dispositivos, nem lado nenhum, não ser nos portáteis. Pois. Resta-nos aguardar, não é? É sempre aquela frase. Aliás, eles têm feito atualizações regulares no blog deles sobre os desenvolvimentos que têm feito, que têm sido fenomenais, sem dúvida, mas até aquilo estar... alguma coisa apresentável, eu acho que eles ainda vão ter que trabalhar muito. Fenomenais os posts ou fenomenais o resultado? Ambas as coisas. Os posts são feitos de forma extremamente profissional e que entusiasmam quem ler aquilo, e muito honestos também sobre a realidade da coisa. Uhum. Mas não me parece que eles conseguem despachar aquilo tudo. Acho que eles estão a ser muito otimistas ou talvez ingénuos até. Okay. Sobre o quão fácil vai ser isto. O que me espanta um bocadinho, mas pronto. Okay. Vamos aguardar. Uhum. E já que estamos a falar numa dessas de boards e de desenvolvimento, vocês passaram pelo stand-up Pine 64? Claro. Sim, sim. Fogo. Infelizmente não consegui ver muita coisa porque havia demasiada gente sempre de volta da mesa. A primeira vez que eu lá fui foi mesmo impossível. Tivemos... passar encostados à parede contrária de onde estava, porque não se conseguia chegar à mesa. Não sei, porque a gente foi logo no sábado de manhã, portanto não sei se foi bem à hora de ponta, mas... Eu ainda consegui mexer no novo portátil do Pine uhum. 64, parece-me um yep. portátil bastante bom, daquilo que eu vi, uhum. Bastante sólido, ao contrário do outro Pine que tinha saído, uhum. este é bastante mais sólido. Sólido em que aspecto? A parte de fora, vá, a casca. A cobertura, sim. Quando agarras, tem um perfil mais profissional, mais rijo, não sei, do que o outro. O outro parecia muito plástico, parecia muito, muito, muito frágil. Yeah. O outro é claramente plástico, mas é rijo que se farta. Yeah, yeah. Mas este... Sim, mas o plástico, a textura plástica, dá-lhe um certo ar de brinquedo. Exato. Enquanto que esta segunda sim, versão já é parece um computador de crescidos. Exato. Já é uma coisa um uhum. bocadinho mais... Exato. O próprio teclado, pareceu melhor, o próprio ecrã também. Uhum. Tem bastante potencial o portátil. Estou curioso uhum. para experimentá-lo mesmo quando estiver aí nas lojas. Também vi a board de desenvolvimento, que eles tinham lá, uhum. e vi a câmara IP. Okay. Havia lá uma câmara? Tinha lá a câmara. Sim. Sim, uma eu câmara passei... IP. Okay. Tinha lá uns haviam vários dispositivos. Essa passou-me ao lado. Eu vi telemóvel. Mais aquela consola que eles tinham lá também, que estava escancarada. Sim, sim. Deu para ver os interiores. Isto no sábado, porque depois no domingo, quando lá passámos novamente... Fecharam e não tinham ferramentas para abrir ou havia não sei o quê, um constrangimento foi. Qualquer. Sim, a pessoa que tinha a ferramenta não estava lá e tinha levado a ferramenta com okay. ele. Mas eu só desejei, e de facto as minhas preces foram atendidas, eles não levaram unidades para vender. Pois. Se eles tivessem não, levado não, uma... Não. Aliás, é proibido levado, vender a Fosdam-me. Isso não há de ser bem verdade, porque havia lá muita gente a vender coisas. Mas camisolas, gorros, pins... Não, são a fazer doações. É diferente. Um papel que diz t-shirt 5 euros, t-shirt 10 euros, hoodie 40 euros, não é uma doação. Pois. Uma doação era, se doares 40 euros, que é como faz a Fosdam, se doares 40 euros, a gente, por cortesia, oferecemos-te uma camisola. Semântica, pá, é a mesma semântica. Treta. Completamente. Mas pronto. Eu depois aí off conto-vos uma história de uma associação em Portugal que vendia, que doava cerveja a quem lhe doasse dinheiro. Mas... Bom negócio. Mas sim, mas vi, tive de facto, é interessante. Já tinha visto o teu Pinebook, uhum. Diogo, uhum. E de facto fiquei fã e com vontade de ter um cá para casa, para as miúdas, uhum. Porque lá está, porque também fiquei com a ideia de que de facto aquilo era um brinquedo e que fazia muito... Prefiro oferecer às minhas filhas um brinquedo com KDE do que um brinquedo com aqueles jogos metafatelas que só fazem 4 ou 5 coisas e que ao fim de 2 dias estão... encostados uhum. a um canto, yeah. que é aqueles brinquedos uhum. pseudo-didáticos. Exatamente. Yeah. E então foi com esse objetivo, mas por uma questão também de algum comodismo e ainda não me dei esse trabalho. Mas se tivessem lá unidades para venda, eu certamente, ou para trocar por donativos, eu certamente que teria trocado um donativo por um pai de book. Atenção, tudo o que lá estava são ainda protótipos. Exato. Sim. Aliás, estava lá um Pinebook igual ao teu, ou pelo menos muito semelhante. O do lado esquerdo. Sim, era... talvez não tivessem dos atuais. Sim. Que era capa, acho eu, se não me engano, era o único que não estava aberto também. Portanto, uhum. se calhar porque as pessoas tinham menos curiosidade, porque já tinha sido explicado também. Sim, pronto, eu também vi os dispositivos. Não tive a grande oportunidade de contactar muito diretamente com eles, mas vi-os assim mais ou menos a longe. Mas tive a oportunidade de conhecer o CEO da Pinebook, do Pine 64, que é uma figura super curiosa. Para já ele gosta imenso de conversar, pelo que eu vi. E o que é interessante é que a empresa não tem empregados. Ele é a única pessoa que lá trabalha. Ele é o CEO, CTO, CFO, CIO, C-tudo ou, não é? Empregada de limpeza, tudo. Assistente administrativo, tudo. Tudo. E pronto, e uma empresa sem empregados, e ele explicou como é que funciona os negócios na China, então é completamente diferente, e cá nós tendemos a separar os negócios e a parte pessoal, eles lá tendem a misturar o mais possível. E então eu estava com um dos patrocinadores do Beports, um dos patrocinadores corporativos, e estávamos a conversar com ele o contraste foi super interessante. E a forma como ele de facto consegue criar aqueles produtos todos e é só um gajo, também é super interessante. E a bancada nem sequer eram pessoas que estavam pagas, eram voluntários que estavam lá na bancada a ver. Agora, como é que ele conseguiu esses voluntários? Portanto, ele não mora na Bélgica. Não, ele trouxe os voluntários com ele ou... Não, acho que eram, não sei, não os conheci, provavelmente eram locais, sim. Devem ter falado ele vive na Califórnia. Devem ter falado com ele antes de ele vive de na Califórnia? Cá. Exatamente, vive na Califórnia e viaja com frequência para a China. Chama-lhe tonto, é? Está na Califórnia, alto clima. Yeah. Cheio de pai de 64 à volta. Like a boss. Yeah. Mas pronto, eu lembro-me, epá, eu quando eu tive um episódio, duas bancas ao lado dos pines, estava malta uhum. do Rádio Amador. Sim. E então, epá, malta que eu conheço que faz Rádio Amador, todos têm uma paixão exacerbada pela coisa. E eu então esbarrei naquilo e calhei a não ser daquelas pessoas que passam, portanto, parei ali um bocadinho para tentar perceber o que é que era a banca e o que é que eles estavam lá a mostrar. Uhum. Epá, e o senhor estava com uma paixão a explicar-me aquilo tudo e para mim era chinês e eu não percebi nada. E não tinha o mínimo interesse em perceber, honestamente, yeah. porque aquilo é para mim ter que mandar um sinal para não sei onde, esperar 15 segundos, o sinal volta noutros 15 segundos, falhou, faz outra vez, espera 15 segundos, epá, não é para mim. Em 2019 eu não mando sinais para a Itália ou lá para a França, ou lá para onde ele estava a mandar os sinais, e esperar 15 segundos. Yeah. Eu mando uma mensagem pelo Telegram e espero que me respondam na hora, ou pelo menos que apareçam lá os vistinhos a dizer que o gajo recebeu. Mas pronto, isto sou eu que sou um chato. Agora, lembro-me, e quando lembro da banca do Pine, lembro-me dessa banca ao lado, arte com que eu tive que me descolar daquele senhor. Como é que eu tinha que dizer ao senhor, sem o desiludir muito, se ele ficar muito decepcionado, mas... Que não está interessado no que está a dizer, tem para dizer. Exatamente. Boa sorte para ti e boa sorte para mim, que eu vou andando. Mas pronto. Olha, mas já que estou a falar, vou contar também a minha experiência. Foi a minha segunda FOSDEM. A primeira foi há 2 anos e foi de facto muito, muito intensa e muito participada da minha parte em termos de apresentações, voar entre salas e comer à pressa e ficar em filas porque as salas estavam cheias para entrar na sessão seguinte e foi uma coisa muito, muito intensa. Eu dei conta no sábado, não sei se tarde demais, mas dei conta no sábado por uma coisa que me ocupou bastante tempo pré-FOSDEM, que foi a preparação para os exames que eu fiz lá, que eu descurei completamente todo o resto do planeamento. Normalmente convém sempre organizarmos, porque aquilo são 30, para quem não tem noção do que é da dimensão da FOSDEM, são 37 salas em simultâneo, praticamente a acontecer coisas entre as 9 da manhã e as 6 da tarde em todas, e então, se nós estamos à espera de na hora decidir qualquer coisa, não vale a pena. Portanto, nós temos que, ou com a impressão dos mapas, das marcações, ou com a aplicação, ou com, seja lá o que for, mas convém levarmos uma ideia do que é que queremos fazer. Nem que seja aquela ideia que acontece muitas vezes, que é, eu vou entrar na sala dos containers às 9 da manhã e vou lá sair às 6 da tarde e vou para aquilo tudo. Exato. Mas pelo menos ter um plano. Exato. E aquilo que eu dei conta foi que, tirando os 2 exames que eu tinha para fazer, não planeei muito mais. E então andei um bocadinho mais solto. Antes dos exames andei solto, porque também não queria estar muito... Queria estar descontraído também para estar disponível para responder às perguntas. Yeah. E o sábado ardeu quase todo dessa forma. E no domingo fiz uma coisa que, aliás, fizemos. O Diogo também estava presente e também fomos partilhando a tarefa, que foi contactar as pessoas que estavam lá a expor, outras comunidades e outras organizações, no sentido também de preparar, fazer aquilo, como se costuma dizer, fazer a cama, para que se possam fazer agora, começar a fazer convites formais para saber se as pessoas estão interessadas em estar na UBUCON, em Sintra. E então parecia quase aqueles mercenários que vão para as feiras de aquelas feiras profissionais, seja lá do que for, de casamentos, de bolos, de pasteleiro, do que for. Então parecia aqueles mercenários a pedir cartões, a dar cartões, a pedir cartões, a dar cartões, a pedir cartões, a dar cartões, a tirar notas, a ver como é que é, a fazer ali pitch de 30 segundos, minuto, para convencer as pessoas. Mas acho que o balanço é extremamente positivo. Só tivemos realmente noção da quantidade de pessoas com quem falámos depois de compilarmos todos os contactos, e agora vão ser todos tratados com o carinho devido, mas de facto foi uma lista invejável, e de organizações e de pessoas que, se não fosse a FOSDEM, provavelmente nós nunca nos iríamos lembrar deles, e outros que nós nem sequer sabíamos que eles existiam. Portanto, houve coisas, houve projetos lá que eu achei interessantíssimos lá, e que nós fizemos também este contacto inicial, que se não fosse a FOSDEM, nós não daríamos sequer por eles. Agora, não podemos também entrar em grandes pormenores nesta altura, porque vai certamente acontecer o caso de contactos que vão ser falhados, portanto, pessoas vai que não acontecer, vão ter de certeza. Interesse, portanto, não vale a pena estarmos a dizer com quem é que nós falámos para também não sentirmos essa desilusão, mas falámos, nós temos cerca de entre 25 a 30 contactos, eu não os contei no final do carregamento. E provavelmente ainda mais, porque algumas pessoas, eu falei com pessoas e elas ficaram com o meu contacto, mas eles já não tinham cartões. E portanto não me deram cartões de volta. Tiveram que correr as bancas todas, então, vocês? Bancas, e abordar as pessoas todas lá que nos foram sendo apresentadas. Falei com CEOs, falei com gente importante. Eu falei com um russo, alguém que estava a ouvir o meu pitch, não sei já para quem. Isso também aconteceu. E que me interpelou a pedir informações. Mas isso que estavas a falar era o quê? E então, quando eu lhe perguntei onde é que ele estava, ele disse, pá, eu estou na Rússia. Então, olha, despacha-te, man, marca o avião, não é difícil. Eu lembro-me de estar a fazer um pitch, já não sei a quem, e apareceu lá um gajo, epá, mas vocês estão interessados no quê? Explica-me mais também, e não sei o quê. E pronto, aconteceu também assim uma situação desse tipo. Engraçado. Encontramos pessoas que amavam Portugal. É verdade. Encontramos pessoas que amavam Portugal e falavam português. Também, é, pronto, também. O Diogo lembra-se logo das senhoras do Pearl, mas eu estou-me a lembrar de mais gente. Encontramos uma senhora lá no meio do nada que falava português e começou logo a falar português toda contente. A senhora é alemã ou austríaca, mas como tem família em Portugal, sempre que pode e adora os portugueses, e adora Portugal, e adora o clima, e adora Sintra, e adora tudo. Havia um voluntário inglês, o James, que falava português e que viveu no Porto durante algum tempo. Okay. Cruzámos lá também com um francês, não foi? Quando estávamos a ensinar aquela palavra ao Rudy, aquela que nós não podemos dizer aqui, apareceu outro francês, que foi sim, um francês, deu para contextualizar. Lusodescendente. Exatamente. O meu sábado também foi um bocado de fazer ligações entre a comunidade Ubuntu e Ubiports, de juntar o pessoal. E também houve o jantar da comunidade, que apareceram para aí umas 20 pessoas, portanto, mais ou menos do mesmo tamanho que o ano passado. Nada mal. E foi interessado e foi muito interessante. Foi mais uma oportunidade de convívio e foi sempre sempre agradável. Yeah. Eu o meu sábado estive a ressacar um bocado, estava bastante cansado de ter andado a fazer as coisas na sexta à noite. Mas foi o dia que eu aproveitei para ir ver uma apresentação lá na Jensen, portanto a sala maior, com o Daniel Stanberg, que é o programador do Curl. Ah, sim. Ele foi fazer a apresentação sobre o DOH, portanto o DNS over HTTP, que já falámos aqui anteriormente. Basicamente ele fala, pronto, das coisas boas, privacidades e não sei o quê. E hoje tive a oportunidade de ver também um painel de discussão entre ele, um senhor que é responsável pelos domínios na França e pertence ao RIPE, e outro senhor que é o programador do PowerDNS. Eu vou deixar... Sim, existe. Sim. Existe e é bastante utilizado. Acho que é dos servidores mais utilizados de DNS hoje em dia. Okay. Mas isto para dizer que foi uma das talks que eu vi, que depois foi o seguimento dessa talk. Para quem não sabe, e depois também vamos deixar os links para as talks ou para algumas talks que a gente se calhar acha interessantes, as talks já estão a começar todas a ficar online neste momento. Eu diria, acho que já 70% já estão online e já dá para ser a hora do almoço. Estavam para aí 50. Yeah. Já está, estes dias, estes 2 ou 3 dias, quer dizer, quando sair o episódio provavelmente já saíram todas, ou quase todas. 90% já devem estar. Desde que acabou a Forza, até que estamos a gravar isto, é o dia do F5, não é? Andamos sempre a fazer refresh, a ver esses toques que nós queremos ver. Eu por acaso ainda não vi nenhuma. Não sei quando é que vou ver, não faço ideia mesmo. Porque tenho, entre descansar e trabalho e... Descansar. Sim, sim. Porquê? Em viajar e coisas desse tipo. Descansar é para fracos, não vou ter muito tempo. Não se descansa. Não. E no sábado também tive a oportunidade de andar lá, pronto, a ir buscar o swag e ir buscar este tipo de coisas, os autoclantes, e encontrei lá a banca de um projeto que a gente está a utilizar neste momento, que é do CryptPad. Sim. Estavam lá. Nós estivemos a falar com eles. Foi um dos contactos. Foi. Dei-lhes um passou bem e um agradecimento pelo projeto que a gente estava a utilizar para o nosso podcast, olha. E este pronto, é dos poucos eventos que eu consigo realmente falar diretamente com as pessoas dos projetos, e acho que é uma das coisas bonitas deste evento, é poder falar diretamente com os programadores e falar diretamente com as pessoas responsáveis pelos projetos, para dares ideias, para receberes ideias, para veres como é que eles trabalham. Outra das talks que eu também achei interessante e foi a única que eu vi... Foi do Matrix. Essa é uma das que eu quero ver. Foi um project update do Matrix e que vai começar a ser utilizado no governo francês. Sim. E isso tem puxado bastante o projeto para melhorarem, tanto como performance em termos de segurança. Também é uma talk bastante, bastante engraçada. Ok. Eles mencionaram o cliente para o Ubiports, para o Ubuntu Touchless. Eles falaram no cliente. Fluffy Chat. Sim, falaram do Fluffy Chat, sim senhora. Falaram no Fluffy Chat e, se não me engano, ele esteve lá a fazer demonstração também do Fluffy Chat. Ok, porque o Fluffy Chat também foi mencionado na talk deles da CCC, no 35C3. Yeah. Ok, vocês estão-me a distrair imenso. Tens-te a habituar a isto, Diogo. Estou a mostrar a minha swag. Esse que mostraste agora está em todos os meus portáteis, pá. Eu não trouxe nada. O I Cannot Read Your Documents está em todos. Eu não trouxe nada. Aliás, trouxe dois livros que eu comprei. Portanto, swag, esquece. Não trouxe nada. Já tenho coisas a mais. Ah, trouxe um barrete do Apache. Barrete do Apache. Ah, sim. O Apache enfiou-te o barrete. Eu trouxe um tira-cápsulas. Trouxe um descapsulador do Apache. E ganhei uma licença vitalícia do VLC 3.0. Uau. Olha, muito bom. Não é para todos. Física, atenção. Vitalícia. E física. Pô, e papel. És um gajo cheio de sorte. Que é interessante porque saiu o VLC 4.0, mas pronto. Yeah. Ou vai sair, ou está bem para sair, uma coisa assim de género. Portanto, agora tenho que ganhar outra licença. Olha, eu tenho que falar do... os nossos ouvintes podem ver que nós estamos aqui a comparar swag. Eu destaco, para voltarmos a falar sobre apresentações, eu destaco a keynote final, não aquela dos números... Mas eu essa não vi. Sim, o Tiago está a falar da talk do Mad Dog. Do Mad Dog, exatamente. Como é que foi essa? Okay. Há várias pessoas que de facto foram muito importantes na vida do open source e especificamente do Linux, e que eu vou começando a arriscar da minha lista as pessoas que já vi. Algumas gostava de voltar a ver, outras vi uma vez e chega. O Mad Dog era uma delas. Eu lembro-me, aliás, eu fui andando nesta história de Linux, e na minha vida enquanto formador passei muitas vezes aquele filme/documentário em que se fala sobre... Caramba, não me lembro do nome do filme agora. The Code? The Code, provavelmente é The Code, não sei. Já confirmo. E de facto é interessante ver a participação muito residual nesse episódio, nesse documentário. A participação do Mad Dog é muito residual e injusta, porque ele de facto é uma pessoa extremamente influente e importante no processo. Ele teve a falar, a previsão era de 45 a 50 minutos, ele teve a falar para a hora e meia. Porque, estranhamente, e tu já falaste sobre isso, David, há um rigor muito apertado para as apresentações e para os horários, para começarem e acabarem, para não se esticar. Só para terem uma ideia, há 800 apresentações a acontecer em 2 dias. Portanto, eles têm que manter a coisa mesmo rigorosa. Exatamente. Não sei se foi por ser a última, de facto, ou se foi por ser o Mad Dog, mas... Acho que foi por ser o Mad Dog e ser a última. Pronto... Eu sei que ele estava, ao fim de uma hora, tinha 2/3 da apresentação feita, e eles deram-lhe a possibilidade de, ouve lá, toma o tempo que tu quiseres. Continua. Exatamente. Yeah. Porque ele, de facto, e depois foi motivo de conversa no jantar seguinte, comparando, se é que dá para comparar, a importância do Richard Stallman, por exemplo, com o Mad Dog. O Richard Stallman não é um comunicador, não é uma pessoa empática com o público, não é... E o Mad Dog tem importância, tem mensagem, tem conteúdo e é um comunicador nato. Portanto, ele consegue estar 1 hora e meia a falar e as pessoas estão presas e ninguém... Se ele falasse durante mais 1 hora e meia, eu não sentiria um frete e não sabia se a cadeira estava desconfortável, se a sala estava quente ou fria... porque achei de facto a capacidade dele de comunicação muito, muito interessante. Ele consegue falar do assunto que é tenso de uma forma mais ligeira, assunto que é mais ligeiro de uma forma mais dedicada, digamos assim, e fiquei de facto muito, muito bem impressionado. Não tinha ouvido, ele disse-me, deu-me lá algumas novidades, havia coisas que eu não sabia ainda sobre o seu percurso e sobre a história de a timeline global, mas destaco essa, porque para mim é mais um check na minha lista de pessoas a ver, sem ser pelos filmes que se encontram por aí. Ok, eu também assisti a essa talk, foi interessante. Ele não é só um comunicador, mas ele consegue fazer isto de uma forma muito... Ao estilo de um entertainer, vá. E é por isso que aquilo que as pessoas seguram. Já o Stallman é um pregador, é um estilo diferente. E ninguém redou o pé enquanto o Mad Dog esteve lá e as pessoas riam e aplaudiam. Portanto, foi muito, muito interativo. Quanto aos fatos históricos, eu conhecia já quase todos, ou todos, diria. Gosto de história e então uma das coisas que me interessou primeiro na informática foi a história da informática. Então, eu já conhecia muitos daqueles, alguns já não lembrava, com detalhes que ele contou, mas achei interessante é que ele está com, já com uma idade avançada, como ele fez questão de repetir muitas pois. Vezes, mas ele faz mais coisas que eu, ele é fenomenal. Por isso é que eu digo, pá, descansar para quê? Ele de certeza que não descansa. Para tudo aquilo que ele faz, ele não descansa. Não sei a idade dele, não sei a idade dele. Mas 68 anos. Aliás, ele anunciou logo, eu vou estar aqui a fazer viagens e a falar convosco durante mais, e ele disse exatamente quantos anos eram. Portanto, eu estava a ver agora, há um momento em que estamos a gravar este episódio, a apresentação ainda não está, o vídeo ainda não está disponível. Ok. Mas provavelmente eu espero que até ao momento em que saia, é uma daquelas que nós vamos deixar certamente nos links. E ele diz exatamente isso porque ele tem um plano muito, muito fechado, ou seja, ele quer durante mais, eu acho que são 2 anos, ele quer durante mais 2 anos andar pelo mundo, a ir ter com as pessoas aos eventos e a falar, mas ele disse, a partir da altura em que eu decidir, só acho que são os tais 2 anos, se vocês me quiserem ouvir têm que ir vocês ter comigo, porque ele neste momento mora no Brasil, quer ter a sua própria brewery, quer ter o seu próprio mosteiro, quer ter o seu próprio spa, quer ter o seu próprio uma série de coisas. Winery. Exatamente, e então é de estilo, epá, vais lá e de certeza que não ficas mal servido. Tens que saber a quem é que é o Torvalds e tens que saber quem é uma série de gente, porque ele fica um bocado sentimental quando as pessoas usam Linux e não conhecem a história, lá está. Pois. Mas desde que isso aconteça, tens conversa para o tempo que lá estiveres, e ele parece-me de facto uma pessoa extremamente afável e eu imaginava-me fazer pelo menos um jantar, estar à frente dele num jantar e estar ali a partilhar discurso com ele durante pelo menos um jantar, mais que isso não sei. Sim. Mas que é uma coisa que eu, por exemplo, com o Stallman não me imaginava, não desejo nada partilhar uma refeição com o Stallman. Sim. E com o Torvalds ainda não descobri, mas acho que não, também. Também não. Eu já estive com o Stallman, não numa refeição, ele não é uma pessoa muito afável, ele tem outros pontos fortes na... e favoráveis na personalidade dele. Ele é uma pessoa bondosa, mas ele não é uma pessoa que sabe lidar com pessoas, pronto. Falta-lhe essa capacidade, pronto. Acontece a muita gente. Sabes que ele, com as falhas que ele tem no trato, eu não consigo concordar contigo quando dizes que ele é uma pessoa bondosa, porque a forma depois como ele trata as pessoas... é difícil ser bondoso naquelas condições. Eu não concordo porque o trato tem há muitas coisas no trato e há que interpretar tudo o que ele faz, tem a ver com a forma de ser dele. Não nego, daí que não eu daí que eu discordo disso. Ele é uma pessoa bondosa, ele não sabe é ser bondoso de maneiras a que a maior parte das pessoas interpretam como tal. A minha forma de ser é ser uma besta, não é? E se eu conseguir ser uma besta e ser honestamente uma besta, não faz de mim uma boa pessoa, ok? Portanto, ele é assim pode porque fazer. É assim, eu, é verdade. Eu acho que pode fazer, aí é que eu discordo. Eu conheço acho que uma pessoa pode ser, acho que há pessoas que podem ser uma, de trato pouco bruto ou brusco e no entanto serem muito bondosas. Está bem, agora, eu as pessoas todas que já privaram com ele, que já tiveram com ele, e eu incluo-me nisso também, eu conheço menos pessoas que ficaram felizes do que pessoas que ficaram sentidas ou que ficaram, portanto isso não é ser bondoso, meu caro. Sabes que também há aqui muito aquela questão das pessoas endeusarem ou terem uma ideia diferente, constroem na sua cabeça a sua própria ideia de o que é o Stallman, e depois que chegam e constatam que ele é uma pessoa muito diferente e muito estranha. De acordo não, com ele efetivamente parâmetros. Trata mal e responde mal às pessoas. Não, isto é ponto acente. Sim, ok. Eu sempre que o vi tratar mal as pessoas, ele tinha uma razão que eu achei que era relativamente aceitável. Sim, quando alguém lhe oferece um chá e ele se irrita com a pessoa porque lhe ofereceu um chá, ele não está a ser bondoso. Não, isso não é assim. Sim, mas... Isso eu nunca vi, mas vi tratar mal, por exemplo, jornalistas. Porque... Não, eu estou a falar de, em contexto privado, alguém diz assim, vou beber um chá, também queres? E ele ofende-se com isso e trata mal a pessoa que lhe ofereceu um chá por cortesia. E a história já foi contada várias vezes, algumas à mesa do saloon. Então tens de relembrar-te do resto da história e vais ver que isso tem uma explicação. Sim, tu tens uma explicação, mas é uma besta. Não. O facto de eu ser uma besta e depois explicar porque é que sou uma besta não faz-me menos besta. Não. Ouve o resto. Pede para te contar o resto da história quantas outra vez. Quantas vezes ele já me contou a história de fio então, a preview? Eu conheço-o então, de cor. Então estás-te a esquecer de uma parte, de certeza. Pronto. Não, porque a própria pessoa só o desculpou, porque isto não é apreciar, é desculpá-lo, só o desculpou por ser quem é e pelo respeito que tem à pessoa. Agora, desculpares a pessoa por ser assim, não estás a perceber. Não estou a falar de desculpar ou não. Não estou a dizer que tenha desculpa ou não. É uma questão de perspectiva. Tu não ouviste o que eu disse? A pessoa que viveu isto desvalorizou a situação e desculpa-o de certo modo. Não é essa a minha questão de desculpar ou não. Para mim não é essa questão, não é o que interessa aqui. É uma questão de perspectiva. A perspectiva do Stallman, uma coisa é a perspectiva da pessoa que foi maltratada, outra coisa é a perspectiva de quem ouve a história, e depois há a perspectiva do Stallman. Claro. Pronto. É e preciso então? Ter essas perspectivas todas em conta. Certo, o Stallman não partilha dele, portanto é difícil não é assim tão difícil, eu não acho que seja assim tão difícil. Tendo em conta o resto da informação que se sabe sobre ele, não é assim eu tão difícil. Eu acho que é mais porque o Stallman é paranoico. É, eu acho que o Stallman é mais, essa questão do chá foi mais por ele ser paranoico com a questão de quem lhe dá comida e com quem lhe dá bebidas e não sei o quê. Não foi por isso. De todo. Não foi por isso. É mesmo só porque ele quer ser o senhor das suas decisões e ofende-se quando alguém tenta decidir por ele. Honestamente, é isto. Pois. Agora, isto é uma questão de bom senso, é uma questão de cortesia. É um bocado como aquela história. Então, David, está tudo bem? Está tudo bem. O que é que tens a ver com isso? Tens a ver com isso. Eu é que sei. Isto não é ser bondoso. Mas olhem. Okay. Uma pessoa, quando é bondosa, provoca bons sentimentos. Eu acho que não. Acho que há uma componente disso, mas acho que não é essa a componente principal. Mas olha, estávamos a falar do Fosdam. Vamos voltar ao Fosdam. Uhum. Não, espera aí. Pessoal do Reddit, toparam estes últimos 5 minutos? Estes últimos 5 minutos foram para vocês. Pessoal do Reddit, é aqui, é? Olha, já agora falem também sobre o que é que acham sobre as atitudes do Stallman também. E se concordam com o Diogo ou se concordam com o Tiago. Ai. Exatamente, vão lá, pessoal, descarregar tudo no Reddit. Feedback. Espremam aí o coisa do Reddit para fazer a Reddit. Cena. Ah. Adiante. Não, mas sobre vamos fechar a Fosdam então, daqui nada acaba o tempo e depois temos um monte de coisas para dizer. Balanço final, querem fazer um balanço assim, um remate final da Fosdam? O meu balanço final, ainda não tenho feito o meu balanço final porque ainda tenho muitas talks para ver, muitos vídeos para correr. Portanto, vou fazer. Portanto, ainda estás na Fosdam. Ainda estou na Fosdam, ainda estou em fase de. Ainda não saí da Fosdam, ainda tenho aqui bastantes coisas para fazer relativamente à Fosdam. Portanto, sobre estar lá, tenho um bocado de pena de não ter estado com vocês e da malta que lá esteve, porque realmente estive bastante ocupado e o meu sábado foi um sábado um bocado cansativo. Faltou referir uma coisa no meu sábado, que vou aproveitar já que agora que tenho a palavra. Fui ao Hackerspace de Bruxelas. Portanto, vocês foram todos jantar às tantas da noite e enquanto vocês ainda nem sequer estavam a jantar, eu já estava no Hackerspace para explorar aquilo um bocadinho. E aquilo, basicamente, então, é um edifício que parece-me que foi uma fábrica antiga. Aquilo está tudo... Ao pé do canal? Fábrica. Uma fábrica antiga, sim. Uma coisa mesmo gigante. É ao pé do canal? No canal? Não sei. Não faço ideia. Aquilo estava escuro, eu pus no GPS e fui para lá. Ao pé dos altos, ao pé das UIDs de Bruxelles BD, tipo 800 metros de lá. Pronto, aquilo é um edifício abandonado e agora aquilo estão lá a montar tipo uns escritórios lá dentro, tipo umas barraquinhas dentro do próprio sítio abandonado, digamos assim, tudo em madeira. Tem lá outras coisas tipo exposições de arte e cafés e outros escritórios e outras coisas desse género. E eles estão no último andar do edifício e tem um espaço gigantesco, uma coisa mesmo, nunca vi nada assim daquele tamanho. Pronto, estava lá a vender umas cervejas, ainda fiz lá o obsequio de beber uma cervejinha belga, estive lá a ver o espaço deles, que também é bastante curioso, estive lá a ver alguns dos projetos que eles têm, coisas que estão lá a decorrer, e parece-me que foi a décima vez que eles mudaram de sítio, iam ter concertos e música nessa noite também, portanto aquilo é o Bite Night. Portanto, se calhar para o próximo ano vou estar mais presente tanto nos jantares como na Bite Night, talvez. Eu não sabia que era lá, porque se soubesse tinha sugerido irmos lá, até porque havia músicos que foram lá para Bite Night e eu não sabia que onde é que era. Yeah. Tens no website do na Fosdem, tens lá o Fringe e aquilo tens lá o link para o website do Hackerspace. Yeah. Pronto, mas eu também fui lá. Só que eu, tal como o Tiago, não me preparei. Pois, foi muita coisa a acontecer. Mas eu também fui lá, tipo, estive lá um bocadinho, meia hora, e depois vim embora e fui descansar para o dia a seguir. Agora, disseste que beste cerveja. Tu tiveste a beber cerveja em Bruxelas? Tive, sim, senhora. Por mais incrível que pareça. É. Nós só bebemos chá. Inédito. Eu só bebi chá. Inédito. 4 dias a beber chá. Fizeram muito bem. Exatamente. Chá verde. Muito bem. Se há coisa que Bruxelas não presta é pela sua cerveja. O chá, então, o chá é fantástico. Este mês estamos no mês de mineral, que eles chamam-lhe o mês mineral, em que as pessoas só devem beber água. E aqui uma coisa belga. É, é o detox. Yeah. Detox da Foz. Como é que se chama aquela senhora muito simpática do Pearl, que diz que vinha a Portugal comprar chá à casa da guia? Não me faças lembrar. Não me lembro do nome dela. Não me lembro do nome dela. Mas olha, eu lembro-me do nome. Super, eu lembro simpática, do nome do super fixe. Vai pensando que eu lembrei-me, entretanto, do nome do Pedro Oliveira, que nós encontramos lá em frente à banca do ali entre o LPI e o CryptoPad. O Pedro esteve na festa da Moita, ele foi falar sobre o Bacula. Ah. Entre 8 mil hackers, demos ombro a ombro com ele. Ou seja, não sei bem se foi ele que nos encontrou, fomos nós que o encontramos ele, acho que esbarrámos mutuamente. Sim. Mas ainda estivemos lá a trocar algumas impressões também. Foi mais um daqueles que levou o pitch e que há de estar certamente na UboCon, mas sobre isso vamos falar mais à frente. E pronto, e é isto. Não sei se falta dizer alguma coisa ou não. Falta fazer... Eu entretanto, se encerrámos por aqui. Pois, eu entretanto tentei fazer o fecho da Fosdem e entretanto falei do Hackerspace Bruxelas e perdi-me. Ah, pois foi. Portanto, falta vocês fazerem o vosso fecho da Fosdem. Eu posso fazer. Eu gostei muito de estar em contacto com a comunidade. Foi basicamente o que eu fiz o tempo todo, 24 horas por dia. E foi uma experiência vivida de uma forma diferente, mas foi super diferente, mas foi super fixe. 24 horas não, hein? Olha que eu dormi no mesmo espaço físico que tu, portanto deixa daí de falar 24 essas coisas. Daí 24 horas. Não. Houve ali uma interrupção, desculpa lá. Houve ali e não me peço... Parou o tempo. Não me pus pela língua. Mas pronto. Não, mas olha, eu estou ali com o David. Portanto, eu agora quero ver se arranjo uns bocadinhos para ver. Já vi duas apresentações. Vi uma ontem à noite e já vi outra hoje ali pela hora do almoço, mais ou menos. Por acaso, com um som péssimo. Lembra-me quando estavas a dizer quando a tua caixa rifou no ano passado. Eu acho que deve ter sido uma coisa parecida que aconteceu na apresentação que eu escolhi ver, que era sobre... Eu acho que foi a única, pelo menos que eu tivesse detectado no radar, foi a única sobre Terraform, que não me deu assim nada de novidade, mas que é sempre interessante. Por outro lado, sendo uma tecnologia emergente, estava à espera de que fosse mais falado. Pouco Terraform, pouco Puppet, pouco Ansible. O Puppet não é emergente. Já está cá há muitos anos. Mas estava à espera de ouvir mais. E prevejo que nas próximas 3, 4 semanas que eu também ainda esteja com um pezinho na Fosdem, porque de facto lá é muito complicado. Aliás, há pessoas, já tínhamos falado sobre isso no episódio anterior, há pessoas que optam por ficar na cafetaria a ver os streams. Estranho, quando a rede permite, porque saltar de sala em sala torna-se impraticável. É impossível. Mas pronto, e de resto já estou a contar os dias para do ano que vem, portanto já estou de meia e meia hora a ir ao Twitter ver se eles já anunciaram a data do ano que vem, sendo que provavelmente é o primeiro fim de semana de fevereiro, mas enquanto não sai a data certa não convém marcar avião. Exato. É o primeiro fim de semana de fevereiro, é sempre. É, não é? E acho que resta falar um bocadinho das ofertas que os nossos amigos da LibreTrend têm. Eles têm um código de desconto para a nossa comunidade. Tiago, qual é que é esse código de desconto? É o PUP 150, são 150 euros para cada, na compra de cada LibreBox. É fixe? É muito fixe. Quem quer um computador que seja quase 100% livre, tem esta hipótese e é um bom desconto, excelente desconto. Para quem quiser outros tipos de computadores, não tão 100%, não tão livres, mas também totalmente desenhados para correr GNU Linux, podem também aproveitar o código de desconto da Slimbook, que fica escrito no nosso site porque é difícil de pronunciar. Mas é também uma opção engraçada, porque eles dão, não muito, mas dão 30 euros de desconto, já é qualquer coisa, já dá para comprar um carregador qualquer, ou aumentar o tamanho do disco, ou qualquer coisa assim do género. Exato. Então, e podem encontrar-nos no nosso site, no podcast ubuntuportugal.org. Yeah. Também podem encontrar, podem contactar-nos pelo e-mail contacto@podcastubuntuportugal.org, e se quiserem links para as nossas redes sociais ou usar o formulário de contacto, podem ir ao podcastubuntuportugal.org/contactos. Podem encontrar a comunidade também em ubuntu-pt.org, no Twitter, Facebook e Telegram. Se quiserem apoiar o show, tem várias formas de o fazer, partilhando os posts no nosso site nas redes sociais e convidando os vossos amigos a gostarem das nossas páginas. Não se esqueçam de ir ao Patreon, patreon.com/podcastubuntuportugal, e contribuir financeiramente, com um dólar vá, mais IVA por mês, ou então simplesmente partilhem os nossos posts. Este show é produzido por David Negreira, Diogo Constantino e eu, Tiago Carrondo, e é editado pelas mãozinhas do Alexandre Carrapiço, do Standard Claw Studios. Não se esqueçam que, se quiserem serviços profissionais de captura de som em estúdio e edição, podem contactar o Standard Claw Studios pelo endereço de e-mail thunderclawstudios@gmail.com. Se não têm mais nada a dizer, até à próxima! Até à próxima! Até à próxima.